sol que gire, a terra é plana. Sol que gire, a terra é plana. Vinte e duas e 42 na Geografia Rock. Você está ouvindo o programa Geografia Rock Sunday, Brute Blues Sunday, YouTube. Oh,

Geografia Rock. A Rádio Rock. Geografia Rock. A Rádio Rock.

Iron Maiden, Eldorado. Na Geografia Rock, 23 horas e 6 minutos. Você está ouvindo o programa Geografia Rock, com temas de protesto. Teto de Vidro faz uma crítica ao Big Brother Brasil, Pitty. Geografia Rock. I close my eyes only for Geografia Rock. A Rádio Rock. I sit and I wait for your call. I know I'm a fool, but what can I say? Whatever the price, I'll pay for you. Madam Blue. Once, long ago, a word from your lips and the world turned around. But somehow you've changed your so far away. I long for the past and dream of the days with you. Madame Blue.

Rádio Geografia Rock. We'll be right back. The Who Begging no programa Geografia Rock. 11:33. Raimundos Políticos. Indignado, não aceita a roubalheira desamada feita na tua cara. Pornografia indecente de uma cama é para. Uma justiça, justiça falida e fracassada. Só pule em pé de chinelo e um calador de gravata. Sempre assim, a mesma coisa de sempre. A ganância de um povo carente, decente. Essa gente que é conivente, que acha que é esperto, mas não passa de doente. Praga de gafanhoto invadindo a lavoura. A bruxa está solta, mas com turma da vassoura. A única esperança do comodismo se instalou. É a qualidade do ensino de você que diz ditador. O congresso que exemplo nossos valentes cantam na riqueza e poder conquistado. Na hora não tem valor quando você não tem o solo do juro. Jurado solto e dançando quando é pego no sul. A paz de espírito de um trabalho honesto você não tem. E a necessidade do povo você não faz de refém. E no sismo dignismo não faz lança na frente a todo mundo. E sua alma porca podre consome. O que está acontecendo é enriquecimento lícito e o povo se fudendo. Usam tanto de jato e outros não estão comendo. Ade nessa porra que esse som vem com veneno. Mas cabeça não rolar quando o povo acordar, cabeça vão rolar. Quando o povo se rebelar, ha! Isso é Raimundo, caralho. Muito respeito. Faço minha parte, não espero por ninguém. O tempo anda pouco e pro meu filho já não tem mais atitude na cara. Mandando ferro na brasa, marcando na lata. Tua paciência desbotada. Tá na hora de lutar sem ter nariz de falhar. Se o discurso guiar, a sua que tu é acabar. Se o governo só explora e não te dá segurança, não pensa com ouvintes também com mudança. Isso também com mudança. Isso também com mudança. Isso também com mudança. Isso também. Transforme toda a sua raiva e força pra lutar. O caminho é longo, é todo da dedicor. Mas na verdade corre solto, vou matar sua no fundo do corpo. Essa vontade de chegar no mar. Do pensamento saiu a sua forte que tem. Paro e não espere, estou dominado, tem medo de alguém. Tudo que eu falo no talo, você não fique parado. Faça a sua parte, não espere por ninguém. Faço minha parte, não espere por ninguém. O tempo manda papo e pro meu filho já não tem. Mas atitude na cara, mandando ferro na brasa. Marcando nada, tanta paciência que esgotará. Tá na hora de lutar, sem ter nariz de falhar. Se o discurso fiado, achou que tu é acabar. O governo só os pode não te dá segurança. Não cresce só com Cristo, também com mudança. Cristo também com mudança. Isso também com mudança. Isso também com Já imaginou uma rádio tocando várias vertentes do rock? Pare de imaginar e... aumente o volume, aumente o volume. Rádio Geografia Rock, muito mais rock pra você. Na Geografia Rock. É disso que a galera gosta. Vambora. Tá legal já. Vim aqui pra te falar. Desse jeito eu não aguento. As mentiras viraram verdades. Dependendo do tempo, só do vento. Vim aqui pra te alertar. Abre o olho em sua mente. Confirme antes de encaminhar, pra não passar notícia falsa pela frente. Mudança de opinião depende do interesse. Esquerda e inversão, tô falando para os deles. Mudando a indicação, é a situação. Posição e posição, benditos a manipulação. Fake news, fake news. Está com todo lado, tá na mídia do Brasil. Fake news, fake news. Você tem que ter um lado, é só se viu. Fake news, fake news. Está de todo lado, tá na mídia do Brasil. Você está ouvindo programa Geografia Rock. Geografia Rock 11:48, dois minutos para meia-noite. Nenhum de nós. O que Clark Kent não viu. We'll be right back.

Acabou o programa Geografia Rock. Sexta tem mais. A Rádio Geografia Rock apresentou programa Geografia Rock. Meia-noite, 3. A partir de agora, a Madrugada Rock. 6 horas. Pra sacudir a cabeleira. E vamos começar a Madrugada Rock com essa música aqui. Sammy Sophie. Aumenta o som. 6 horas. Só de música, sem intervalos comerciais. Geografia Rock. If you lie to me, I'll stay another night. I no longer see my reflection in your eyes. All I'd hoped we'd be has faded from the light. The more you deny my pain, the more it grows inside. How I wish you would ache for me the way I ache for you. I said I would die for you, though never fade. Serenade the darkness, and the sun will take its place. The more you deny my pain, the more it grows inside. How I wish you would ache for me the way I ache for you. I said você está ouvindo Madrugada Rock. Madrugada Rock. 6 horas. Só de música. Oh, yes. Geografia. Rock. We'll be right back. Meia-noite 20, Geografia Rock. Hurt, Live on the Run. Horas. Pode música. Geografia Rock. shouldn't tell.